Especial de Lira. Um programa dentro do ar. Estou vivendo no mundo do hospital. Especial de Lira. Um programa dentro do ar. Psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando remédios de psiquiatria mental. Está no ar, maluco, beleza? Online, programa tem na cabeça, no lugar e fora também. Especial de Lira, homenagem a artista Luciano Lira, o de Lira. Estamos homenageando esse grande artista, re-homenageando, que há muitos anos atrás, quando começou o programa online, eu fiz homenagem a Aguinaldo Timóteo, estamos homenageando de novo a Aguinaldo Timóteo. Ele nasceu em Caratinga, 16 de outubro de 1936. É um cantor brasileiro. Iniciou sua carreira cantando em programas de calouros na rádio local e também em Governador Valadares e Belo Horizonte. Vamos ouvir esse maior sucesso que chama Aline, vamos ouvir. Eu gosto muito dessa música, chama Aline, vamos ouvir. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il plie sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et je priais. Pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis aussi auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché. Sombre étoile et sans choix ni droit pour me guider. Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, jamais trop de paix. Je n'ai gardé que c'est doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et je priais, priais, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Aguinaldo Timóteo se tornou conhecido como Calbi Mineiro. Mudou-se para o Rio de Janeiro, passando a trabalhar com o motorista da cantora Ângela Maria. Ele foi motorista de Ângela Maria, viu, Rodrigo? Viu, Ângelo? Ele foi motorista de Ângela Maria. Enquanto isso, continuava sua carreira aos poucos, tornou-se conhecido nacionalmente pela sua voz. Vamos ver essa música, seu maior sucesso, a música de Roberto Carlos, que Roberto Carlos fez para ele, chama Meu Grito. Vamos ouvir Meu Grito na voz de Aguinaldo Timóteo, Meu Grito. Mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você.

Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Deus, meu Deus, virá para junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver sem ela será. É esse que está nos ouvindo agora, estamos homenageando hoje Agnaldo Timóteo. Ele gravou mais de 50 discos, polêmico e sem papas na língua, iniciou uma atuação como político a partir de 82 pelo PDT, quando foi o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro, tendo alcançado o expressivo número de 600 mil votos. Vamos ver essa música que chama Mamãe, vamos ouvir Mamãe. Docemente vai nublar os olhos meigos de mamãe. Que vendo a vida se apagar e tendo amor a transbordar, repete ainda uma oração, tremendo os lábios de emoção. Estou a soluçar e uma lágrima rolar me pede cheia de ternura que lhe dedique uma canção. Ai, mamãe, vejo em teu rosto angelical que Deus a chama para si, me castigando a Santa Maria envolverá com sua luz celestial, e a voz de um anjo cantará a suave Ave Maria. Ave Maria. Há tanto amor, tanta bondade em teu viver, ó mamãe, enquanto a vida em mim florir, tua lembrança há de existir. Has de seguir sempre ao meu lado enquanto eu viva, oh mamãe. Quando chorar, quando sorrir, relembrarei, ai, mamãe, jamais, jamais, jamais te afastarei. Um programa dentro do ar, especial de Lira. No meio do mandato, brigou com Leonel Brizola e transferiu-se para o PDS. Foi derrotado como candidato a governador do Rio de Janeiro em 86. Foi reeleito deputado federal em 94 e em 96 foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Não conseguiu se reeleger em 2000. Desde 2005 é vereador na cidade de São Paulo, pelo Partido Progressista. Vamos ouvir essa música que chama Foi Deus, na voz de Agnaldo Timóteo. Foi Deus, vamos ouvir. Foi Deus. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Não sei o que canto, misto de ternura, saudade, ventura e talvez de amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus de penas que vou desviando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Então, Agnaldo Timóteo foi político, ele é polêmico. Quando faleceu o grande cantor Vando, né? Teve uma briga com os filhos dele, o Vando, teve uma discussão no próprio velório, né? Acho que a família do Vando não queria que o Agnaldo Timóteo estivesse na presença no velório do pai dele, do Vando. Você lembra do Vando, né, Ângelo? Então foi uma polêmica muito grande, porque Agnaldo Timóteo é muito assim, falador, né? Ele é muito briguento, né? Na Casa dos Artistas, quem viu na Casa dos Artistas viu que ele tem um gênio muito forte, Agnaldo Timóteo, né? Mas vamos ouvir essa música que chama Os Verdes Campos da Minha Terra. Vamos ouvir Os Verdes Campos da Minha Terra, na voz de Agnaldo Timóteo. Música. algum dia a minha terra eu voltar. Quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. O Agnaldo Timóteo, com desprestígio da legenda devido principalmente aos escândalos envolvendo o seu maior líder político, Paulo Maluf, foi para o Partido Liberal, atualmente Partido da República. É um dos maiores partidários de Paulo Maluf, foi o maior. Mas recentemente defendeu com fervor o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual seu partido é um dos maiores apoiadores. Sua paixão pelo futebol é o Botafogo, e é conhecida nacionalmente. Ele é botafoguense, né, Ângelo, né? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Hoje estamos re-homenageando o Agnaldo Timóteo. Há muitos anos atrás eu fiz homenagem, logo quando começou online. Já faz quantos anos online, Ângelo? Online, rádio online, uns 7, 8 anos, né? Nós faz uns 7 anos que eu faço homenagem a Agnaldo Timóteo, e estamos homenageando hoje a Agnaldo Timóteo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pela audiência, e para encerrar, vamos ouvir essa música que chama Aline. Vamos ouvir Aline. Um beijo e abraço do Luciano Lira, o Delira. Até semana que vem, se Deus quiser, com uma nova programação, se Deus quiser adquirir. Beijos e abraços do Luciano Lira. Tchau. Já vais dessiner sur le sable son doux visage qui me souriait. Il plie sur cette plage dans cet orage, elle a disparu et je priais Ali pour qu'elle revienne, et je pleurais. Je me suis aussi auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus de parler et sans soin de toi pour m'y guider. Et je priais, priais Ali pour qu'elle revienne, et je pleurais, pleurais, oh, jamais trop de paix. je n'ai gardé que ces deux visages comme une épave sur le sable mouillé. Et je priais, priais à lui pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai priais, priais à lui pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Especial de Lira, um programa dentro do ar. Estou vivendo no mundo do hospital. Especial de Lira, um programa dentro do ar. Psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando remédios de psiquiatria mental.